Breaking Alternative. Olá e boa tarde, o meu nome é Tiago Martins e este é o teu The Freaking Alternative, a tua única alternativa. Deixem-me matar um valente bocado de emissão, desde já, começando por me regozijar, mas que bela palavra, pelo facto deste paupérrimo programa finalmente tomar o seu lugar no sítio onde sempre de facto pertenceu, numa rádio de qualidade. Sei que espero o inesperado deste vosso amigo, deste vosso caríssimo locutor, e ainda que eu acredito não conseguir dar uma para a caixa, o que é bastante provável, prometo-vos, desde já, com todo este meu afinco, que se é folia, pândega e regabof que desejais ao escutar o The Freaking Alternative, pois será folia, pândega e regabof que ireis receber durante as próximas edições, meus caros e minhas caras. Oh, coisa de espantar, sublinho até. Sejam, portanto, bem-vindos ao programa mais alternativo da coisa. The Freaking Alternative. Começámos logo em grande com um dos enormes hits dos sempre memoráveis Red Hot Chili Peppers. E, no mar da tentativa de arranjar justificação para a atribuição do tal título de alternativa ao meu dito alternativo programa, seguimos já para mais um dos grandes nomes da música, precisamente do rock psicadélico. Para quem não sabe, o senhor chama-se James Marshall Hendrix, já não se encontra entre todos os presentes, infelizmente. Infelizmente mesmo. Mas a sua música por cá ficou, vencendo tantas e tantas batalhas pela imortalidade. Esta chama-se Red House, Jimi Hendrix. Yeah. it tonight. Yeah, baby, here I stand. I'm your impossible man. Acabamos de ouvir os Eagles of Death Metal, o projeto paralelo de Josh Ohm, guitarrista dos Queens of the Stone Age, que eu tanto, tanto gosto, com o tema Don't Speak, I Came to Make a Bang, pertencente ao álbum Death by Sexy de 2006. E se eu agora vos atirasse para o colo uma das várias surpresas que aqui tenho guardadinhas na manga para a emissão de hoje? Pessoal, assim, toma. Com certeza que o jubilo seria coisa... é ir por demais. Portanto, e assim anuncio que o The Freaking Alternative conta desde os seus primórdios existenciais até aos seus últimos e decrépitos dias, que serão sem dúvida nenhuma tristes, com a fantástica existência de 5 rubricas que vos irão deixar loucos de contentamento, prazer e de curiosidade. Esta semana guardo ainda um pequeno segredo e infelizmente trago-vos apenas 4 delas. Aqui fica a primeira. New Beats. Sejam expressamente bem recebidos neste que é o primeiro espaço, a primeira rubrica de todo o sempre na The Freaking Alternative. O pequeno e acolhedor trecho radiofónico que vos entra agora ouvidos adentro, juntamente com a minha aprazível expressão vocal, será então aquele que sempre se irá distinguir e fazer acompanhar pela sua importância dentro do nosso universo musical alternativo e dentro deste vosso programa. Porquê? Porque a descoberta é essencial e inerente à procura da boa música, à demanda por um enriquecimento cultural auditivo e por aí adiante. Porquê? Porque sim. Ponto. Sendo assim, não percamos mais tempo e deixem-se envolver por aquela que é a simples, relaxante e deleitosa atmosfera da banda hoje em foco. Chamam-se Warpaint e começaram carreira há uns meros 6 anos atrás, em meados de 2004. Sempre desligadas do mercado e com toda a sua música a ser lentamente fabricada em modo caseiro, as 4 meninas de Los Angeles constituem hoje, e de forma arrebatadora, um dos crescentes hypes da música alternativa. É difícil atribuir-lhes um estilo, mas lá que gostam do bom e sempre presente rock psicadélico, dos aguerridos toques do post-rock e dos estranhamentos formais ritmos do post-hardcore, lá isso ninguém poderá desmentir. São inesperadamente algo saído do mundo e do movimento indie dos últimos anos, mas que não sabe, não cheira, nem soa a mais do mesmo. E isso se prova pela sua pequena, mas sempre preenchida carreira, na qual houve tempo para dividir o palco com nomes como DXS, Vampire Weekend e Band of Horses. Para a história fica já um EP, editado em 2008 com o nome Exquisite Corpse, e o recentemente lançado álbum The Fool, recebido de braços abertos pela crítica e pelos fãs. Fãs esses que não param de crescer para as novas rainhas do underground, título dado às 4 meninas pela revista NME, as quais fazem capa da última semana. Já passaram por Portugal, isto no passado dia 28 de maio, no Festival Curvo, em Aveiro, e a manter o grande nível até agora, apresentado novo concerto de Santo Vê para Lisboa, quem sabe num futuro até muito próximo. Mas como para nenhum bom ouvinte só as palavras bastam, aqui fica Undertow do álbum The Fool. Thank you. The Freaking Alternative. Apresentada e ouvida a primeira rubrica, seguimos então para a grandiosa música desta feira com os Cold War Kids, com We Used to Vacation, grande tema, do álbum Robbers and Cowards, também ele de 2006. Punch the nickels boy for taking his seat. He gets all that anger from me. Step ins could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step ins could be much worse. We've still got our health, my paycheck in the mail. I promise to my wife never touch another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing. This will blow over in time. This will all blow over in time. Deductible charity organization. 2 weeks paid vacation won't heal the damage done. I need another one. Step ins could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step ins could be much worse. We still got. To my wife and children, I'd never touch another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing to mix a gin and sink into oblivion. I promise to my thank you. Foram os Band of Horses com a música The Funeral, uma obra-prima dentro daquilo que é o indie rock. Se gostaram, não podem, portanto, perder o seu recentemente lançado álbum, Infinite Arms. Muito, muito bom, recomendo. E aproveitando a deixa, se gostam de concertos e de bons espetáculos ao vivo, então não podem, mas não podem nunca perder a agenda cultural presente aqui no nosso, no vosso The Freaking Alternative. Ora, hoje são a primeira edição. Agenda Cultural. Esta primeira agenda cultural serve como, lá está, primeiro modelo, cobaia, se assim preferirem, das restantes agendas que ainda estarão para vir. É nesta estreia que começo por apresentar aos meus ouvintes aquele que é o meu principal objetivo nesta rubrica. Apresentar-vos então somente os melhores concertos na zona de Lisboa, mas que acabam infelizmente por contar com a menor divulgação possível. Assim sendo, trago-vos em todas as emissões 7 concertos para 7 dias, dias esses que intercalam as emissões do The Freaking Alternative de semana a semana. Desta feita, assim chegam os ditos cujos momentos de música sublime para os vossos próximos 7 dias. Já amanhã, sexta-feira, poderão dar um salto pelo Clube Ferroviário na Rua de Santa Amplónia, número 59, para verem ao vivo e a cores as Chicks on Speed. Com uma onda ali a rondar o electro, o pop art e os ritmados beats de consistência alternativa, as COS, como também gostam de ser conhecidas, prometem dar um espetáculo bem gráfico e, contudo, aquilo a que a música alternativa e eletrónica tem direito, neste caso, beats incluídos. O Reggae Ball Fest começa à meia-noite e a entrada é livre. Como hoje estou simpático e nada reticente perante a imponente vibe da música eletrónica, aproveito então a deixa e recomendo para sábado, desta feita no Music Box, ali juntinho ao Cais do Seré, a banda com o caricato nome We Have Band. É só chegarem lá perto da meia-noite, ou muito mais cedo, se quiserem porventura entrar, deixarem 10€ na bilheteira e irem aproveitar o bom som vindo diretamente de Inglaterra. Para os que já por aí se estavam a queixar de tanto servicinho público por mim exercido à música eletrónica, tenham, portanto, calma, muita calma, porque nada há a temer, a não ser a possibilidade da Alda Magna vir abaixo com o enorme show que os Broken Social Scene prometem dar no próximo domingo, dia 7 de novembro. A banda canadiana vem a Portugal apresentar o novo álbum de originais, Forgiveness Rock Record, e para quem já ouviu a nova obra-prima do conjunto, vem aí show, sem dúvida nenhuma. As portas abrem então às 8, portanto, não se atrasem. Já os bilhetes ficam-se pelos 23€ no anfiteatro e pelos 30€ nas doutorais. E como a aula magna não para, nem por um dia que seja, segunda-feira, 8 de novembro, é então a data ideal para receber os Black Rebel Motorcycle Club, saídos direitinhos de São Francisco. O trio regressa a Portugal para apresentar Beat the Devil's Tattoo, o sexto e mais recente trabalho. Não há razões então para ficar em casa e perder aquele que é nada mais nada menos do que mais um excelente concerto para a próxima semana. As portas recolhem-se perto das 8, deixando entrar aqueles todos aqueles que simpaticamente paguem por um lugar no anfiteatro a 26€ ou nas doutorais a 33€. A banda conhecida pelos seus 3 pontos de exclamação volta ao nosso Portugal na próxima terça-feira, dia 9. Depois de várias passagens pelo festival Paredes de Coura, o conjunto norte-americano vem apresentar o novo álbum Strange Weather, Isn't It?, lançado neste último agosto. Os 3 pontos de exclamação, ou tchic-tchic-tchic, como são também conhecidos, dão asas ao seu repertório no Lux Frágil, bem perto da estação de Santa Apolónia, às 22h, por 25€. Como se não tivesse bastado ao público português tirar uma valente barriga de misérias com o sensacional concerto destes senhores no passado dia 17 de julho, no Superbox Super Rock, os Betinhos do Indie, de nome Vampire Weekend, voltam a Terras Lusas para tocarem para todos os cousins que lá quiserem comparecer mais uma vez. É a 10 de novembro, é no Campo Pequeno, é às 21h e os preços andam entre os 24€ e os 35€. De que é que estão à espera? É a arruaça garantida. Por fim, e chegando de uma vez por todas a 11 de novembro, quinta-feira, é com o maior prazer que vos anuncio que teremos no Lux Frágil, novamente, The Drums. Não era surpresa que eles voltariam aos nossos palcos, logo depois de um grande concerto no Ótimos Alive, no último Ótimos Alive, mas ainda assim o recinto promete encher com uma amálgama de jovens em pleno ciclo hormonal e de óculos de sol bem postos. Ou não. O espetáculo começa às 22h e fica-se por uns fechados 22€. Foi esta a agenda cultural de hoje. Divirtam-se, aproveitem as boas malhas e acreditem que muitas mais novidades e também bons concertos se avizinham e se esperam para a próxima emissão. I'm gonna go get some more. E foram os LCD Sound System com I Can Change, do seu último e grande, grandíssimo álbum, This Is Happening. Álbum esse que veio cá, a estreia, é Portugal, no Ótimos Alive 2010, como todos vocês deverão com certeza saber. Antes disso ainda tivemos Jamie Liddell com Enough Is Enough, do também seu último álbum. Jamie Liddell, que esteve em Portugal, era 16 de julho, no Superbox Super Rock, com um grande, grande concerto. Para aqueles que lá estiveram, provavelmente sabem do que é que eu estou a falar, foi mesmo um grande show. E ele aproveita, e por que não, já que deu um grande espetáculo cá em Portugal, por que não voltar? E volta assim, dia 22 de novembro, a Lisboa, mais especificamente ao Casino de Lisboa. A entrada é grátis, portanto, para aqueles que não sabiam, aproveitem, vão lá passar uma boa noite, porque é do melhor soul que se faz nos dias atuais. No entanto, e por muito que me doa, vamos para intervalo, pois é, aqui interrompo, e aqui se fez a primeira hora do The Freaking Alternative, espero que tenham gostado até agora. Já nos vemos, ou melhor, já nos ouvimos daqui a coisa de 5, 6 minutos, mas até lá, fiquem com Franz Ferdinand, This Fire. Our lives. Freaking Alternative. The Freaking Alternative. Pois é, caros ouvintes, contamos já com uma hora de The Freaking Alternative e as coisas não poderiam estar modesta porta a correr de forma melhor. Ficamos com Jamie Liddell, Enough is Enough, LCD Sound System, I Can Change, Franz Ferdinand, This Fire, antes do intervalo. E, no entanto, como deve ser perceptível, a nossa procura e tentativa de interpretação de tal, do tal título de alternativo ou de alternativismo ou de programa alternativo, como lhe quiserem chamar, ainda não revelou qualquer tipo de resultado coerente. O que será, portanto, música alternativa? Vamos então tentar desta vez com o uso do Walkman e esta chama-se The Rat. Deu The Walkman, deu também Radiohead com Weird Fishes Are Peggy e já chegam os The Roots com Now or Never. É verdade, o The Freaking Alternative é também hip-hop. É tudo aquilo que merece figurar e romper pelos ouvidos dos meus ouvintes adentro. É o novo, é o desafio, é o tal do querer. É o tentar pelo prazer de tentar. O ouvir, só porque sim, só porque me apetece. Só porque vos apetece e só porque é giro. E The Roots é bom, portanto, para a carola. The Roots em rotação aqui na vossa única alternativa, já sabem, esta chama-se Now or Never, do último álbum, How I Got Over. Shit together, it's now or never. Freaking Alternative. Os temas, como dá para ver, acumulam-se. Já dançámos ao som de The Roots e abanámos agora a cabeça com o simpático e sempre contagiante ritmo dos grandes, grandes, grandes, grandes Spoon, também presentes no Superbox Super Rock deste ano, em julho, 16 a 18. Com o seu grande hit, Got Nothing, foi a música que vocês e que eu e que todos nós ouvimos, do recentemente editado Transference. Para além de ter sido um dos álbuns mais aguardados no mercado nos últimos anos, Transference é o exemplo perfeito daquela que é a contribuição intrínseca e também vitalícia de Brit Daniel, o grande Brit, no mundo da música de qualidade. Mas como eu vos disse há pouco, e como há mais surpresas de mim, para vós, aqui segue então a terceira rubrica de hoje. E por favor, façam o favor de rir um bocadinho. The Freaking Moment. Uma viagem de comboio para trás dos montes e uma velhinha bem resingona e um casal de namorados bem fofinho. Em amena cavaqueira, o rapaz, todo gingão, aperta o nariz à namorada e pergunta: Dói, meu amorzinho? Dói, pois. E então, sempre muito querido, resolve dar um beijo no nariz da pequena e pergunta: E agora, meu docinho? Oh, agora já passou, meu pastelinho de amêndoa. Passados alguns instantes, o moçoio lá resolve apertar a bochecha da rapariga e logo a seguir pergunta: E dói, meu torrãozinho? Dói, pois. Nessa altura, decide agarrar a sua amada, dá-lhe um beijo bem na bochecha e volta a perguntar: E agora? Bem, agora já passou, meu bolinho de mel. E, beliscão após beliscão, pergunta após pergunta, lá continuam naquela vida, até que a velha, que é à frente deles, já cansada de tanta fofura junta, resolve perguntar: Ouve lá, ó boquinha de anjo, e hemorroidas não curas? Live in the Oh, times we had. Oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Da semana, ou o The Freaky Moment da semana, se assim preferirem, contou com a especial contribuição de Rita Bernardo no papel de namorada fofinha, com a ajuda de Luísa Ribeiro Soares, a nossa narradora de serviço, e com o valente Bitat de Mariana Boa Vida, representando aquela que seria a tal sacaninha da velha rabugenta. Espero que tenham gostado da piada. E já agora aproveito também para agradecer às pessoas que acabei de referir e também à Joana Lourenço, que esta semana acabou por passar o testemunho. Mas de qualquer forma esteve presente, portanto obrigado, Joana. Depois das largas gargalhadas, o que ouviram, para aqueles que não sabem, foram os Arcade Fire com o novo single Ready to Start do último álbum de The Suburbs. Logo depois contámos com a simpática presença dos melodiosos Department of Eagles, projeto paralelo de Daniel Rawson, um dos cabecilhas dos Grizzly Bear, interpretando Floating on the Leaf. Grande, grande música. E para finalizar, tivemos Beirute com Postcards from Italy. Agora, isso não se importarem, obviamente, é tempo para Clap Your Hands Say Yeah com The Skin of My Yellow Country Thief. Ora, ouça. Thank you. There's a still a symptom which I cannot define. Does your heart bleed like mine? Oh, does your heart, yeah, for a place we can go where the troubles of our time are far away. Hey, they're so far away. And I had all my life in front of me. Now my darkest days are trouble free. Assim, com Jamiroquai no comando e Stillness in Time a editar o tempo, que damos por terminado o primeiro grande da freaking alternative de todos os tempos. É fantástico observar como um projeto desenvolvido num quarto, epá, desculpem-me a sinceridade, mal cheiroso, de porta bem trancada. É espetacular observar como é que um projeto desses consegue hoje fazer-se ouvir mundo fora através desta nossa grande, grande, grande, enorme ESCS FM. Mas, e ainda antes de nos despedirmos, gostava apenas de deixar o meu sincero obrigado a todos aqueles que acompanharam este projeto de bem perto e que fizeram viver o The Freaking Alternative na correta acessão da palavra. A todos vós, muito, muito obrigado. Já para os meus ouvintes, a todos os meus ouvintes, fica o desejo de vos ter por cá para a semana, no mesmo sítio e à exata mesma hora. Até lá, não deixem de me fornecer o vosso feedback através da página oficial do TFA no Facebook ou através do e-mail tfa.esquecfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana e aqui fica o vosso momento zen. O momento zen. As mulheres são como o vinho. Com o passar dos anos, umas refinam o sabor e outras azedam. As que azedam é por falta de rolha. Freaking Alternative.